Uma guarnição do Ronda Cidadão acabou de efetuar a prisão de dois assaltantes que fizeram uma série de assaltos no final de semana e também na manhã de hoje. Segundo a polícia, os três homens fariam parte de uma quadrilha de assaltantes que agia na zona leste de Teresina. Os dois homens presos foram conduzidos até a central de flagrantes. Quatro homens tomaram um ônibus de assalto. É fácil girar os tambor, mas não pense que é brinquedo. Na quebra é o terror, máquina de meter medo. Tem que andar assustado, quem não deve tá morrendo. E a culpa é do moleque que quer ser Zé Pequeno. Outro dia na esquina, os mano tava sorrindo. Avistei dois suspeitos, vai rolar troca de tiros. Uns entram pela grana e acaba sendo conhecido. Aparece na TV sendo chamado de bandidos. Molequinho vê aquilo e pensa que é vantagem. Entra de cabeça sem um pingo de maldade. O ódio domina, olhar no espelho e é tarde. Grana fácil, sem esforço, nem chega a maioridade. Vida real que eu escrevo e canto sem maquiagem. A vida é sua, então se liga, existe muita pilantragem. Eu me pergunto por que tem que ser assim. Entrar é fácil, quero ver você sair. Eu tô ligado, Carlos, tá foda viver no dia a dia. Eu fico em casa pra na rua não achar bala perdida. Me apego com Deus e saio pra trampar. E agradeço a ele por mais um dia me dar. Tá sinistrão, aí Nando, eu nem te conto. Esquina cheia, um enquadro balotado. Dois molequinhos brigando por 20 conto. O craque mata, o tiro mata, cuidado pra não ser alvo. É triste ver os molequinhos crescendo sem direção. Aqui o sonho é crescer pra logo comprar um oitão. A infância tá perdida, os menores sem compaixão. Antes de cantar meu rap, já andei com os pés no chão. Essa visão, nós tem que passar pros manos. Vida real que a gente vive todo dia. O preconceito, a revolta não é plano. O plano é sobreviver aqui nessa vida complicada. Meu cotidiano não é o teste de sobrevivência. Já tô na vida então, paciência. Pra cadeia não quero, não volto nunca mais. Aí truta, se for prazer, eu quero é mais. Onde a gente vê, registra várias fitas. O que ser humano é capaz, você não acredita. Quantos moleque tão querendo ser membro de facção, esquecendo que o resultado é cadeia ou caixão. Que a dor do luto vai pesar no coração da família. Cada bala disparada é uma vida perdida. Não esqueça de uma coisa, que o crime cobra caro. É a lei da natureza, todo vacilo é cobrado. O crime te dá tudo, tudo que você sonhar. Te dá arma, te dá grana, mas um dia vem cobrar. Como o diabo dá com uma e tira com as duas mãos. O que vem fácil volta fácil, no crime é sem perdão. Isso não é fantasia, isso é realidade. Vê os moleque morrendo antes da maioridade. Quantos mais vão ser destaque no jornalismo, na tela, no atlas da violência ou mofando no acesso. Espero que você não queira essa vida pra ti. Aqui quem paga pra entrar, um dia reza pra sair. Ainda somos alvo de um sistema sorrateiro e hostil, de um sistema racista e preconceituoso, um sistema que vê o jovem negro como potencial violento. Ainda somos um país com 11 milhões de analfabetos, números que poderiam ser diferentes se a gente tivesse uma política decente e não uma política que só vê o povo como inimigo do Estado. Essa é nossa vida real.